Ficheiro 34. Spruce Harbor, Maine, 2011. O telefone toca e volta a tocar na casa cavernosa, com os aparelhos em várias divisões a trinarem em toques distintos. Terry? Chama Vivian, erguendo a voz aguda. Terry, pode atender? Molly, que está sentada à frente de Vivian na sala de estar, pousa o livro e começa a levantar-se. Parece que está aqui. Estou à procura, Vivi, responde Terry noutra divisão. Há aí algum telefone? É capaz, diz Vivian, virando a cabeça e olhando em redor. Não consigo ver. Vivian encontra-se na sua poltrona preferida, a vermelha, que está mais perto da janela, de portátil aberto no colo e uma chávena de chá na mão. É mais um dia de reunião de professores na escola. E Molly está a estudar para os exames. Embora amanhã já vá a meio, ainda não abriram as cortinas. Vivian acha que o reflexo no ecrã é demasiado forte, até serem umas 11 horas. Terry entra na sala a resmungar para consigo, mas também para que a ouçam. Caramba, é por isto que eu gosto de telefones fixos. Nunca deveria ter deixado o Jack convencer-nos a termos tudo sem fios. Juro. Oh, aqui está. Agarra no aparelho que estava atrás de uma almofada em cima do sofá. Estou? Faz uma pausa de mão na anca. Sim, é da casa de Mrs. Daly. Quem fala? Encosta o telefone ao peito. É do serviço de adoções. Informa num sussurro teatral. Vivian faz-lhe sinal e agarra no telefone. Pigarreia. Fala Vivian Daly? Molly e Terry. Aproximam-se mais. Sim, fiz. Aham, sim. A sério? Tapa o bocal com uma mão. Alguém que corresponda aos dados que eu facultei já tinha preenchido um formulário. Molly ouve a voz da mulher do outro lado da linha. Uma melodia metálica. Como disse? Vivian torna a encostar o telefone à orelha e inclina a cabeça, escutando a resposta. Há 14 anos... Diz ela, a Molly e a Terry. Há 14 anos? Exclama Terry. Apenas 10 dias antes, depois de fazer algumas pesquisas na internet, Molly encontrou vários serviços de informações relativos a adoções, delimitando a procura ao que tinha a melhor cotação por parte dos utilizadores. O site, descrito como um sistema para reunir pessoas que quisessem entrar em contacto com familiares biológicos, parecia respeitável e fidedigno. Pertencia a uma organização sem fins lucrativos e não pedia qualquer taxa de inscrição. Molly enviou a hiperligação com o formulário para o seu próprio endereço eletrónico. Imprimiu na escola e deu-o a Vivian, para que esta preenchesse com os nomes da vila, do hospital, da agência de adoção. Apenas 2 páginas. Nos correios, Molly tirou uma fotocópia da certidão de nascimento que Vivian tinha guardado numa caixa pequena debaixo da cama ao longo de todos aqueles anos, com o nome que deu originalmente à filha, May. Depois, colocou os formulários e a fotocópia no envelope bege, endereçado à agência, e enviou-o, preparada para não ter notícias durante semanas, ou meses, ou até nunca. Se tenho uma caneta? Balbucia Vivian, olhando em redor. Se tenho uma caneta? Molly apressa a sair à gaveta das tralhas na cozinha, de onde tira uma data de esferográficas. Depois rascunha no papel que tem à mão, que por acaso é o Mount Desert Islander, até encontrar uma que tenha tinta. Leva uma caneta azul e o jornal e dá-os a Vivian. Sim, sim, muito bem. Sim, está bem, vai esta dizendo. Como é que isso se escreve? D-U-N-N? Pôs o jornal na mesa redonda ao lado da sua cadeira e toma nota de um nome, de um número de telefone e de um endereço de correio eletrónico por cima do título de uma notícia, esmerando-se para fazer o arroba. Obrigada, sim, obrigada. Semicerra os olhos. Fita o telefone. e depois carrega no botão para desligar a chamada. Terry vai até às janelas altas e afasta os cortinados, prendendo-as de ambos os lados. A luz que inunda a sala é forte e brilhante. Valha-me Deus, agora não vejo um palmo à frente do nariz. Queixa-se Vivian, tapando o ecrã com a mão. Desculpe, quer que as feche? Deixe estar. Vivian baixa o tampo do seu portátil. Estreita os olhos para ver o jornal, como se tivesse escrito em alguma espécie de código. Então, o que descobriu? Pergunta-lhe Molly. Ela chama-se Sarah Dunnell. Vivian levanta a cabeça. Vive em Fargo, no Dakota do Norte. No Dakota do Norte? Eles têm a certeza de que vocês são mãe e filha? Dizem que sim. Verificaram e tornaram a verificar as certidões de nascimento. Ela nasceu no mesmo dia, no mesmo hospital. A voz treme-lhe. Originalmente chamava-se May. Meu Deus! Molly toca no joelho de Vivian. É ela? Vivian junta as mãos no colo. É ela. Isto é mesmo excitante? É aterrorizante, diz Vivian. Então e agora o que se segue? Bem, um telefonema, acho. Uma mensagem de correio eletrónico. Tenho o endereço dela. Afirma de jornal na mão. Molly inclina-se para a frente. O que prefere? Não sei bem. Um telefonema seria mais imediato. É capaz de assustar. Ela está à espera há muito tempo. Isso é verdade. Vivian parece hesitar. Não sei, está tudo a acontecer tão depressa. Ao fim de 70 anos... Molly sorri. Tive uma ideia. Vamos procurá-la primeiro no Google e ver o que encontramos. Vivian faz um gesto de abracadabra com a mão por cima do portátil. Depressa. Sarah Dunnell, segundo vêm a saber, é música. Tocou violino na Orquestra Sinfónica de Fargo e deu aulas na Universidade Estadual do Dakota do Norte, até se ter reformado há vários anos. Faz parte do Clube Rotário e casou-se duas vezes. Teve um longo casamento com um advogado e agora está casada com um dentista, que é membro da direção da orquestra. Tem um filho e uma filha, ambos aparentemente com 40 e poucos anos, e pelo menos 3 netos. Aparecem cerca de uma dúzia de fotografias na pesquisa por imagens do Google, sobretudo retratos de Sarah com seu violino e em fotos de grupo de entregas de prémios do Clube Rotário. Ela é esguia, como Vivian, e tem uma expressão alerta e reservada e cabelo louro. Deve pintá-lo, diz Vivian. Como todas nós, replica Molly, eu nunca pintei o meu. Nem toda a gente pode ter o seu lindo cabelo prateado, diz a adolescente. A partir de então, as coisas sucedem-se com rapidez. Vivian envia um e-mail a Sarah. Esta telefona-lhe. Uns dias depois, ela e o marido já marcaram um voo para irem ao Maine no início de junho. Vão levar a neta de 11 anos, Becca, que cresceu a ler o livro Blueberries for Saul. Nota. Livro ilustrado de 1948. Escrito por Robert McCloskey, sobre dois ursinhos que não conseguem encontrar as mães. Fim de nota. E segundo diz, Sarah está sempre pronta para a aventura. Vivian lê alguns dos e-mails a Molly. Sempre quis saber de si, escreve Sarah. Tinha perdido a esperança de descobrir quem seria e porque me tinha dado para a adoção. É estimulante esta coisa dos preparativos. Há um batalhão de trabalhadores a marchar pela casa, a pintar os rodapés, a arranjar as vigas partidas da balaustrada do alpendre que dá para a baía, a limpar os tapetes orientais e a tapar as fendas que surgem nas paredes de todas as primaveras, quando a terra descongela e a casa volta a assentar. Está na hora de abrir as divisões todas, não achas? sugere Vivian, certa manhã ao pequeno almoço, deixar o ar entrar. Para que as portas não batam com o vento que sopra da baía, mantém-nas abertas com velhos ferros de engomar que Molly encontrou num dos caixotes do sótão. Ter todas aquelas portas e janelas abertas no primeiro andar cria uma corrente de ar que circula pela casa. Tudo parece mais leve, de alguma maneira, aberto aos elementos. Sem pedir ajuda à Molly, Vivian encomenda algumas peças de roupa para si na loja online Talbots, com um cartão de crédito. A Vivian mandou vir roupa da Talbots pelo portátil com um cartão de crédito. Dá para acreditar no que acabo de dizer? Comenta Molly com Jack. Quando menos esperarmos, começam a chover sapos, riposta ele. Proliferam outros sinais do apocalipse. Depois de aparecer um anúncio pop-up no seu ecrã, Vivian anuncia que quer subscrever o serviço Netflix. Compra uma câmera digital da Amazon com um só clique. Pergunta a Molly se alguma vez viu o vídeo do YouTube que mostra um panda bebê a espirrar. Até abre uma conta no Facebook. Mandou um pedido de amizade à filha, conta Molly a Jack. E ela aceitou, logo. Abanam a cabeça. Dois conjuntos de lençóis de algodão são retirados do armário das roupas de cama, lavados e pendurados na corda comprida ao lado da casa. Quando Molly os tira do estendal, estão retesados e cheiram bem. Ajuda Terry a fazer as camas, esticando os lençóis brancos e limpos por cima de colchões que nunca foram usados. Quando terá sido a última vez que qualquer uma delas sentiu tanta expectativa? Até Terry entrou no espírito. Não sei que tipo de cereais devo comprar para a Beca, pensa ela em voz alta, enquanto colocam a manta irlandesa na cama da menina, em frente à suíte que os avós vão ocupar. Cheerios de mel e nozes são sempre uma aposta segura, diz Molly. Eu cá acho que ela vai preferir panquecas. Achas que gostará de panquecas com mirtilos? Mas quem é que não gosta de panquecas com mirtilos? Na cozinha, enquanto Molly limpa armários e Jack aperta as dobradiças da porta de rede, falam acerca do que Sarah e a família poderão querer fazer na ilha. Passear por Bar Harbor, comer um gelado no Ben and Bill's, lagosta ao vapor no Thurston's. Talvez queiram experimentar o Nonna's, o novo restaurante com comida do sul de Itália em Spruce Harbor, que teve uma crítica fantástica na Down East. Ela não vem cá para fazer coisas de turista. Vem conhecer a mãe biológica, lembra-se Terry. Eles entreolham-se e desatam a rir. Ah, pois é verdade, diz Jack. Molly segue o filho de Sarah, Stephen, no Twitter. No dia do voo, ele escreve: a minha mãe apanhou um avião para conhecer a sua mãe biológica, de 91 anos. Quem diria? Uma vida completamente nova, aos 68 anos. Uma vida completamente nova. Está um dia de postal do Maine. Todas as divisões da casa estão a postos. Uma grande panela de chowder de peixe, a especialidade de Terry, vai fervilhando no fogão, com um tacho mais pequeno de chowder de milho para agradar a Molly ao lado. Broa de milho arrefece na bancada. Molly preparou uma grande salada em molho balsâmico. Molly e Vivian têm passado a tarde a vaguear pela casa, fingindo que não olham para o relógio. Jack telefonou às 2 da tarde para dizer que o voo do Minnesota tinha aterrado em Boston uns minutos mais tarde do que o previsto, mas que a avioneta de ligação ao aeroporto de Bar Harbor já descolara, prevendo aterrar dentro de meia hora, pelo que ele ia a caminho. Levou o automóvel de Vivian, uma carrinha Subaru azul escura, para ir buscá-los, depois de a ter aspirado e lavado com detergente e uma mangueira no acesso da sua casa. Sentada na cadeira de baloiço na cozinha, a contemplar a água lá ao longe, Molly sente-se estranhamente calma. Pela primeira vez, desde que tem memória, a sua vida começa a fazer sentido. Vê aquilo que até agora lhe parecia uma série de acontecimentos infelizes, aleatórios e sem ligação entre si, como os passos necessários numa viagem em direção a discernimento. Talvez seja uma palavra demasiado forte, mas há outras menos emproadas, como autoaceitação e perspectiva. Nunca acreditou no destino. Teria sido desencorajador aceitar que a sua vida até então se desenrolara daquela maneira devido a algum padrão pré-ordenado. Contudo, agora já duvida. Se não tivesse sido enviada de uma casa de acolhimento para a seguinte, não teria acabado nesta ilha, nem conhecido Jack e, através dele, Vivian. Nunca teria ouvido a história de Vivian, que tão semelhante é à sua. Quando o carro entra no acesso, Molly ouve o som dos pneus na gravilha. Apesar de estar na cozinha, do outro lado da casa, tem estado de ouvido alerta. Vivian, já chegaram, avisa. Eu ouvi, responde a idosa. No átrio, Molly dá a mão a Vivian. E agora, pensa ela, o culminar de tudo. Mas tudo o que lhe diz é: pronta? Pronta. Confirma Vivian. Assim que Jack desliga o motor, uma menina salta do assento de trás, com um vestido azul à riscas e ténis brancos. Becca, só pode ser. Tem o cabelo ruivo, comprido, ondulado e ruivo, e na cara umas quantas sardas. Vivian, agarrando-se à morada do alpendre com uma mão, leva a outra à boca. Oh! Oh! Espanta-se Molly atrás dela. A menina acena. Vivian, já chegamos. A mulher loura que sai do carro, Sarah, olha para elas com uma expressão que Molly nunca viu. Tem os olhos muito abertos, curiosos, e quando o seu olhar incide no rosto de Vivian, é desconcertante por ser tão intenso, desprovido de qualquer fingimento ou convenção. Esperança, receio, expectativa e amor? Será que Molly vê mesmo tudo isso no rosto de Sarah? Ou estará a projetar emoções suas? Olha para Jack, que está a tirar as malas da bagageira, e este assente com a cabeça e pisca-lhe o olho devagar. Eu percebo, também dou por isso. Molly toca no ombro de Vivian, frágil e ossudo, sob o casaco fino de malha de seda. Ela vira-se um pouco, sorri ligeiramente. Tem os olhos cheios de lágrimas. Leva a mão às clavículas, ao fio de prata que tem ao pescoço, ao amuleto Kladach, aquelas mãos minúsculas a segurarem um coração coroado. Amor, lealdade, amizade. Um caminho interminável, disse a sua avó quando lhe colocou a cruz celta ao pescoço, que te afastará de casa e regressará. Quando o usares, nunca estarás longe do sítio de onde partiste. Mas que viagem empreenderam Vivian e este colar, pensa Molly. De uma aldeia de estradas de pedra na costa da Irlanda a um prédio em Nova Iorque, para um comboio cheio de crianças a avançar para o oeste, por entre terras agrícolas, até toda uma vida no Minnesota. E agora este momento, quase 100 anos depois de tudo ter começado, no alpendre de uma velha casa no Maine. Vivian põe o pé no primeiro degrau e vacila um pouco. E toda a gente avança na direção dela, como que em câmara lenta. Molly, mesmo atrás dela, Becca, perto do último degrau, Jack no carro, Sarah a pisar a gravilha e até Terry, que está a contornar a casa. Estou bem, exclama Vivian, agarrando-se ao corrimão. Molly passa-lhe um braço à volta da cintura. É claro que está, sussurra-lhe numa voz firme, embora sinta o coração tão preenchido que até dói. E eu estou mesmo aqui atrás de si. Vivian sorri. Olha para Becca, que a fita com os grandes olhos cor de avelã. Muito bem, por onde começamos?